Unidade de controle. A sua escuta. Chame Recife 2685, alterno 2545. 2685-2545, boa. Web 6748, autorizado 2000 pés, ajuste 1008. Emily 8, 2000, 6748. Batango Oscar Golf Tango, a sua identificação, chegada BOMF, reporte ida ao descida. Aqui a. Portugal 157, establish on the localizer. Portugal 157, complete final ILS, contact tower 118 decimal 6. Sitting tower 186, Portugal 157, what right. O nível 240 na inferior, whisky 1. Oscar Golf Tank está autorizado lá na proa do VOR. Informe para descida. Oscar Golf Tank. Obrigado, está pronto para descida. Controle 1935, boa viagem. Obrigado, boa noite, senhor. Portugal 157, inside, altimetria 1008. Wind 050 degrees, 4 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 157. No meia dúzia. Autorizado, chame táxi, são 3858. Autorizado, chama táxi para 3858. Tem possibilidade de interceptar a localização? Permitiu. Está estabilizado. Armará. Estabilizado, 6748. Web 6748, chame torre 18, decimal 6. 18,6, boa. Chame a 2, controle. Salvador, boa noite, Web 6748, vai cuidando sim, para tem três recados. 6748, boa noite, tráfico avistado, continua a operação a sangue, a liberação, fica atento à esteira do 330 que acaba de voltar. Tem esperança de escutar. Portugal 1-1-5-7, 57, on the ground 45, contact ground in Fremont 121, small 9. This is ground 129, I've got 157, but I... Web 6748, ajuste no 007, 050 graus, 612, autorizado pouso 90. Teve pouso 6748. Vai Alpha, maintain position correction, roll chart taxi Juliet. Alpha, roll chart Juliet, DFK 157, OEM. Táxi TAN 3858, POB 75, alterna Teresina com 530 de autonomia. 3858, táxi Via Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre no noite decimal meia, o ajuste agora no 007, bom voo. No 007, Juliette, Alfa, Bravo, 1864, torre após, obrigado, boa noite, TAN 3858. 12625, alterna 12545, chanel 63, 10. 126, decimal 85. 12685, gráfico. Tango Oscar, Golf Tango, está reautorizado 2000 pés, ajuste 1007, informe visual para mudança de área. 2000, 1007, parceiro para mudar. Solo 47, libera direito, chama solo 21 decimal 9, boa noite. 219, até mais, daqui a pouco. Solo boa, web 6748 livrou. Boa noite, web 6748, táxi via Alfa, Juliette. Correção, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette. Salvador, muito boa noite, TAN 3858, ponto de espera da 1-0, pronto. É, Juliet to gate 11, box 1-1. Você vai Juliet to stand 1-1, FTL 157. 1-0-0-7, autorizada a linha de colada, 1-0-3-8-5-8. Web 6748, ingresso Juliette, gate 08. ingresso Juliette para o 08. Alô, Salvador, TAM 3152 com a ECO. 3152, confirme a hora do plano. A hora do plano é o 05, são 15 minutos antes e temos órgão a bordo para transporte. Ciente, reporte quando pronto para acionamento, aguardando a cópia, então 3152. Ciente. Decolado ao 50, chama o controle 19935, tamo voo, boa noite. Pegar, boa noite. Cada 51, prossegue em condições visuais para a rotatória, 1.500 pés, Oscar Golf Tango. Tá. 358, boa noite, contato radar, saída Momo, suba ao nível 370. Momo 370. Boa noite, gol no 604, identifique. Após dirigir, autorizado a chegada MAN, desça para o nível 050. 050, da MAN, aborde a MAN, gol no 604. No 52, na escuta? Prossiga. Confirme exatamente a LBT do plano para eu comunicar o centro? Conforme informado, exatamente 0005 Zulu. Ciente. 14550, 75 é o clube. Decolou 414550, POB 75, Mike Hotel Bravo. Afirmativo, horário, obrigado, boa noite. solo, TAM 3152? TAM 3152, na escuta? Só pra confirmar, você não tem um plano? TAM 3152, afirmativo. Já coordenei com o Centro Recife para coordenar com o plano de voo. Pelo aqui o sistema, eu tenho o TAM 3152 para 0035. Confirme. É negativo, é repetitivo, 0035, todo dia aqui. A gente até chegou aqui com o pessoal aqui. É travado. TAM 3152, estamos aguardando a resposta do Centro Recife. Aguarde, por gentileza. Ok, só para confirmar mais uma vez, estamos com dois órgãos para transplante aqui, tá bom? Estou ciente, já passei a informação para o Centro Recife. 1-2-5-2-5-4-5-3-8-50, muito obrigado, boa noite. Mira da Alma, 7-3-5, seu Gostango. Gente, livre pouso na pista 97, o vento 050 graus com 05 nós, o ajuste é 1-0-0-7. Livre pouso, 1-0-7. TAM 3152, pronto, cópia. Prossiga. TAM 3152, autorizado Recife 330 nível, Upper Whisky 58. Decolada 10, curva à esquerda na saída Pouca Transição Aracaju, transponder 5100 e o controle 119.35. Autorizado 330 Recife, Upper Whisky 58, pista 10, curva à esquerda Pouca Aracaju, 5. Confirma o transponder, 1935 controle, transponder? Transponder 5100. 5100 no transponder, o TAM 3152. TAM 3152, correto, chame pronto para o push e acionamento. Está pronto para o pushback e acionamento, o TAM 3152. Autorizado, chame táxi, TAM 3152. Chama táxi, 52. No solo 59, no quarto frequência livre, uma boa noite. 604, autorizado final ILS, desça para 2000 pés, 1007, informe estabilizado. Para 2000, 1007, informe estabilizado, ILS, voo no 604. Salve, salve 0727. 0727, prossiga. Só para informar que estamos prontos aqui, guardando a autorização nível 340 na rota Prude 58 para Confins, o objeto 727. Afirmativo, já providenciou a CHG? Afirmativo, central de Dove já providenciou a CHG do plano. Sim, então vamos verificar com o centro para a autorização, guarda. Aguarde, 27. Está 3052, 119, 3 horas e 40, Natal. São 3152, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera, chame pronto em 118, decimal 6, ajuste 10. 1007, ajuste. Juliette Alfa, 186, 1007, está 3152. Com 2 ainda, escuta de solo? Prossiga, sim. Por gentileza, modifique o transponder para 5057. 5057, está 3152. 5-2, ponte perna 0, pronto para decolagem. Tantra 3152, ali em decola, vento 060 graus, 08 nós. Em decola, Tantra 3152. Sou no LF, gol 1604, avistado. Chame a torre 18-6, meu poço. 18-6-04. Salvador, boa noite, voo 1-6-04. Voo 1-6-04, mantém aproximação, guarda pista 1-0 livre. Agora, pista livre, 1-6-04. Salvador, Objeto 6727. Coordenação com o centro, aguarde 6727. Muito obrigado, senhor. Uno 5-2, decola ao 08, controle 1-19-35, uma boa noite. 19-35, uma boa noite, na 3-1-5-2. Voo número 04, livre pouso na pista 1-0, vento 070 graus, 08 nós. Livre pouso, Coromeia 04. Controle Salvador, TAN 3152. TAN 3152, boa noite, contato radar, saída PUCA, suba nível 330. PUCA 330, assim que possível, Aracaju. Guari 3152. Entendi. Aracaju, TAN 3152. Aracaju, TAN 3152. Obrigado.